Chama os menor, chama os menor, chama os menor, chama os menor, chama os menor, chama os menor, chama os menor, chama. Puxa que não sabe brincar, quem mandou tu reagir, quer dominar minha boca, feito o balão, tu vai subir, fabricar de menor, prontos pra convocação, loucos pra mostrar serviço, pra entrar pra facção. Chuck não sabe brincar, quem mandou tu reagir, quer dominar minha boca, feito o balão, tu vai subir, fabricar de menor, prontos pra convocação, loucos pra mostrar serviço, pra entrar pra facção. Chama os menor pra resolver, que a equação deu negativo, diz pra ele mandar o vídeo do serviço concluído, quer dominar minha boca, da lista vai ser arriscado, chicote estrala na night, sem dó até no dia claro. Sentado na mesa do bar, com a mulher bebendo, o nego velho do crime morreu, nem viu da onde as balas veio. Eu sei que eu sou cruel, mas me ensinaram assim: se você não matar aqui mesmo, vai ser teu fim. Vai pensando que tá fácil ter tu que sumiu e sem. Então pois bem, muito sangue tem que derramar, meu bem. Na selva é assim, tem que se adaptar, estudar, só te traz um barraco pra morar. Sou professor mirim, porque finalizo quem é problema. Sou mecânico, enterro pessoas que não engrenam. Se não tiver nada a ver, se tá junto vai morrer. Na terra morto não fala e não vai me reconhecer. O pagamento é em dinheiro, pra nos baile pegar as vagina. Reconhecimento do assalto até a vila. Se eu for preso logo sai, se eu for morto viro pó. Não me ensinaram a brincar, vai, chama os menor. O Chuck não sabe brincar, quem mandou tu reagir, quer dominar minha boca, feito o balão, tu vai subir, fabricar de menor, prontos pra convocação, loucos pra mostrar serviço, pra entrar pra facção. Chuck não sabe brincar, quem mandou tu reagir, quer dominar minha boca, feito o balão, tu vai subir, fabricar de menor, prontos pra convocação, loucos pra mostrar serviço, pra entrar pra facção.